o ar, por entre murmúrios de palavras distorcidas. Seres vestidos por armaduras de vida, peles lisas e de torre pintado. Rostos enganadores daquilo que pensam, mentes podres e de nada cheias, e de nada cheias. Inertes de atividade incapaz, estes elmos cadavéricos choram, procuram no nada a paz, e apenas o ódio encontram. Rogo para mudar o pesadelo, quero encontrar um algures com lugar, e o ninguém que seja alguém. Sãs e rostos e vida, e vida. Rogo e rogo na esperança de escutarem esta prece. Procuram no nada a paz e apenas o ódio encontram.